Faixa 2. O Conto do Bugio, em coautoria com Yang Ong. Novos genes não são adicionados ao genoma a partir do nada. Eles se originam como duplicatas de genes mais velhos e depois, ao longo do tempo evolutivo, seguem seus caminhos separados por meio de mutação, seleção e deriva. Normalmente não vemos isso ocorrendo, mas como detetives que chegam à cena depois de um crime, podemos deduzir o que deve ter acontecido com base nos indícios que permanecem. Os genes envolvidos na visão de cores fornecem um exemplo notável. Por razões que virão à tona, o bugio está em posição privilegiada para narrar o conto. Durante seus mega anos formativos, os mamíferos foram criados da noite. Asterisco, um mega ano igual a 10 elevado à sexta potência anos. Fim da leitura de asterisco. O dia pertencia aos dinossauros que provavelmente, se os seus parentes modernos forem algum indicador, possuíam excelente visão de cores. Podemos plausivelmente imaginar que o mesmo ocorreu com os ancestrais remotos dos mamíferos, os répteis mamaliformes, que reinaram antes da ascensão dos dinossauros. Durante o longo exílio noturno dos mamíferos, seus olhos precisavam captar imediatamente quaisquer fótons disponíveis, independentemente da cor. Assim, como não é de surpreender, essa discriminação das cores acabou por degenerar-se por razões que examinaremos em O Conto do Peixe Cego das Cavernas. Até hoje, a maioria dos mamíferos, mesmo os que voltaram a viver à luz do dia, tem visão de cores muito mal dotada, com apenas um sistema bicolor dicromático. Esse termo refere-se ao número de classes de células sensíveis à cor na retina, os cones. Nós, grandes primatas e macacos catarrinos do Velho Mundo, possuímos três, vermelho, verde e azul, e, portanto, somos tricromáticos. Mas há indícios de que readquirimos uma terceira classe de cones depois de nossos ancestrais noturnos terem-na perdido. A maioria dos outros vertebrados, como os peixes e os répteis, mas não os mamíferos, tem visão tricromática, três cores, ou tetracromática, quatro cores. A visão das aves e das tartarugas pode ser até mais complexa. Trataremos dentro em pouco da especialíssima situação dos macacos do Novo Mundo e da situação ainda mais especial do bugio. Curiosamente, há indícios de que marsupiais australianos possuem boa visão tricromática em contraste com a maioria dos mamíferos. Caterine Arresse e seus colegas que descobriram esse fato, também demonstrado para os wallabies, no timbu do mel e no mato marsupial, Sminthopsis crassidocaudata, supõem que os marsupiais australianos, mas não os americanos, conservaram um antigo pigmento visual reptiliano que os demais mamíferos perderam. Mas, de modo geral, os mamíferos possuem provavelmente a pior visão de cores entre os vertebrados. A maioria dos mamíferos vê em cores quando vê apenas tão bem quanto um homem daltônico. As notáveis exceções são encontradas nos primatas e não é por acidente que eles, mais do que qualquer outro grupo de mamíferos, usam cores vivas em exibições sexuais. Examinando nossos parentes entre os mamíferos, podemos constatar que, diferentemente dos marsupiais australianos, que talvez nunca tenham perdido a visão tricromática, nós, primatas, não a conservamos desde nossos ancestrais reptilianos. No entanto, nós a redescobrimos não uma vez, mas duas, independentemente, primeiro nos macacos do Velho Mundo e nos grandes primatas, e segundo nos bugios do Novo Mundo, embora não entre os macacos do Novo Mundo em geral. A visão de cores do bugio é semelhante à dos grandes primatas, mas diferente o suficiente para atrair sua origem independente. Por que uma boa visão de cores seria tão importante a ponto de a tricromacia evoluir independentemente em macacos do Velho e do Novo Mundo? A hipótese mais provável se deve à dieta de frutas. Na mata predominantemente verde, as frutas destacam-se pelas cores. Isso, por sua vez, não ocorre por acidente. É provável que as frutas tenham adquirido cores vivas pela evolução, de modo a atrair animais frugívoros, como os macacos, que desempenham a vital função de disseminar e adubar as sementes. Além disso, a visão tricromática ajuda a detectar as folhas mais novas e tenras, a maioria verde claro ou mesmo vermelha, no fundo verde escuro. Só que isso, presumivelmente, não é vantajoso para as plantas. A cor deslumbra nossa percepção. Palavras, indicadores de cores estão entre os primeiros adjetivos que as crianças pequenas aprendem e que mais avidamente associam a qualquer nome ao seu alcance. Dificilmente nos lembramos de que os tons que percebemos são designações para radiações eletromagnéticas de comprimentos de onda apenas ligeiramente diferentes. A luz vermelha tem comprimento de onda aproximado de 700 bilionésimos de metro, a violeta de cerca de 420 bilionésimos de metro, mas toda a gama da radiação eletromagnética visível existente entre esses limites é uma janela quase ridiculamente pequena, uma minúscula fração do espectro total, cujos comprimentos de onda variam de quilômetros, algumas ondas de rádio, a frações de nanômetro, raios gama. Todos os olhos em nosso planeta são estruturados para explorar os comprimentos da onda de radiação eletromagnética nos quais nossa estrela local brilha mais intensamente e que passam pela janela da nossa atmosfera. Para um olho que se comprometeu com técnicas bioquímicas apropriadas a essa série vagamente ligada de comprimentos de ondas, as leis da física impõem limites mais nítidos à proporção do espectro eletromagnético que pode ser visto mediante o uso dessas técnicas. Nenhum animal enxerga longe em infravermelho. Os que mais se aproximam disso são os viripídeos dotados de fosseta loreal, um orifício na cabeça que permite a essas serpentes ter alguma sensibilidade à direção do calor gerado por sua presa, embora, em nenhum sentido, enfoque uma imagem propriamente dita com raios infravermelhos. E nenhum animal enxerga longe no ultravioleta, embora alguns, como as abelhas, possam ver um pouco mais longe do que nós. Por outro lado, as abelhas não enxergam nosso vermelho. Para elas, ele é infravermelho. Para todos os animais, luz é uma estreita faixa de comprimento de ondas eletromagnética situada em alguma parte entre o ultravioleta no extremo curto e o infravermelho no extremo longo. Abelhas, humanos e cobras diferem apenas ligeiramente nos seus limites em cada extremo da luz. Uma visão ainda mais limitada deriva dos diferentes tipos de células sensíveis à luz existentes na retina. Alguns cones têm ligeiramente mais sensibilidade para o extremo vermelho do espectro, outros para o azul. É a comparação entre cones que possibilita a visão de cores e a qualidade da visão de cores depende muito de quantas classes diferentes de cones existem para fazer a comparação. Os animais dicromáticos possuem apenas duas populações de cones entremeadas. Os tricromáticos têm três, os tetracromáticos quatro. Cada cone tem um gráfico de sensibilidade com o pico em algum ponto do espectro e o enfraquecimento gradual, não particularmente simétrico, de cada lado desse pico. Fora dos limites desse gráfico de sensibilidade, pode-se dizer que a célula é cega. Suponhamos que a sensibilidade de um cone seja máxima na parte verde do espectro. Isso significaria, se essa célula está disparando impulsos para o cérebro, que ela está olhando para um objeto verde, como a grama ou uma mesa de bilhar. De jeito nenhum. Ocorre apenas que a célula precisaria de mais luz vermelha, digamos, para obter uma taxa de disparos iguais à dada por uma determinada quantidade de luz verde. Tal célula se comportaria identicamente diante de uma luz vermelha viva ou de uma luz verde mais tênue. Asterisco. Isso gera uma possibilidade fascinante. Imagine que um neurobiólogo insere uma minúscula sonda em um cone verde, por exemplo, e o estimula eletricamente. A célula verde informará luz, enquanto todas as outras estão em silêncio. Será que o cérebro verá um super verde, um tom que nunca poderia ser obtido mediante alguma luz real? A luz real, por mais pura que seja, sempre estimulará todas as três classes de cones em graus distintos. Fim da leitura de asterisco. O sistema nervoso só pode distinguir a cor de um objeto comparando as taxas de disparos simultâneos de, no mínimo, duas células que favoreçam cores diferentes. Cada uma serve de controle para a outra. Pode-se ter uma ideia ainda melhor da cor de um objeto comparando-se a taxa de disparo de três células, cada qual com seu gráfico de sensibilidade distinto. A televisão em cores e os monitores de computador, sem dúvida porque são projetados para nossos olhos tricromáticos, também operam em um sistema tricolor. Em um monitor de computador normal, cada pixel consiste em três pontos situados próximos demais para que o olho os decomponha. Cada ponto sempre fulgura com a mesma cor, se olharmos para a tela com magnificação suficiente, invariavelmente veremos as três cores em geral vermelho, verde e azul, embora outras combinações também possam dar conta da tarefa. Tons de pele, matizes sutis, qualquer nuance desejada, podem ser obtidos manipulando-se as intensidades com que essas três cores primárias fulguram. As tartarugas tetracromáticas, por exemplo, poderiam decepcionar-se com as imagens irrealistas, para elas tartarugas, das nossas telas de televisão e cinema. Comparando as taxas de disparo de apenas três tipos de cones, nosso cérebro pode perceber uma imensa série de cores. Mas a maioria dos mamíferos placentários, como já foi dito, não é tricromata, mas dicromata, com apenas duas populações de cores na retina. Uma classe tem o pico no violeta ou, em alguns casos, no ultravioleta, a outra em algum ponto entre verde e vermelho. Em nós, tricromatas, os cones de comprimento de ondas curtos têm pico entre o violeta e o azul e geralmente são chamados de cones azuis. Nossas outras duas classes de cones podem ser chamadas de cones verdes e cones vermelhos. Porém, para deixar as coisas um pouco mais confusas, até os cones vermelhos têm pico em um comprimento de onda que, na verdade, é amarelado. Mas sua curva de sensibilidade, como um todo, adentra o extremo vermelho do espectro. Mesmo se tiverem pico no amarelo, ainda assim disparam fortemente em resposta à luz vermelha. Isso significa que, se subtrairmos a taxa de disparos de um cone verde da de um cone vermelho, obteremos um resultado especialmente alto quando olharmos para uma luz vermelha. Doravante, deixarei de lado esses fatos sobre os picos de sensibilidade, violeta, verde e amarelo, e me referirei às três classes de cones como azul, verde e vermelho. Além dos cones, existem os bastonetes, células sensíveis à luz cuja forma é diferente da dos cones. Os bastonetes são especialmente úteis à noite e não são usados para visão de cores. Não terão nenhum papel adicional em nossa história. A química e a genética da visão de cores são muito bem compreendidas. As protagonistas moleculares dessa história são as opsinas, moléculas de proteína nos cones e bastonetes que servem como pigmento visual. Cada molécula de opsina funciona ligando-se a uma única molécula de retinal, uma substância derivada da vitamina A, e envolvendo-a. Asterisco. A cenoura é rica em beta-caroteno, a partir do qual pode ser produzida a vitamina A, e daí vem o boato. Boatos podem ser verdadeiros, de que a cenoura melhora a visão. Fim da leitura de asterisco. A molécula de retinal é previamente espiralada, de modo a caber dentro da opsina. Quando atingida por um único fóton de luz de cor apropriada, a molécula de retinal se distorce. Esse é o sinal para que a célula dispare um impulso nervoso que diz ao cérebro: meu tipo de luz aqui. A molécula da opsina é então recarregada com outra molécula de retinal espiralada que se encontra armazenada na célula. O importante aqui é que nem todas as moléculas de opsina são iguais. As opsinas, como todas as proteínas, são produzidas sob influência de genes. Diferenças de DNA resultam em opsinas sensíveis à luz de diferentes comprimentos de onda, e essa é a base genética dos sistemas de duas ou três cores de que estamos falando. Evidentemente, como todos os genes estão presentes em todas as células, a diferença entre um cone vermelho e um cone azul não está nos genes que eles possuem, mas em quais genes eles ligam. E existe algum tipo de regra determinando que um dado cone liga apenas uma dada classe de gene. Os genes que produzem nossas opsinas verde e vermelha são muito semelhantes entre si e se encontram no cromossomo X, o cromossomo sexual do qual as mulheres possuem duas cópias e os homens uma. O gene que produz a opsina azul é um pouquinho diferente e se encontra não em um cromossomo sexual, mas em um dos cromossomos não sexuais comuns chamados autossomos. No nosso caso, é o cromossomo 7. Nossas células verdes e vermelhas claramente derivaram de um evento recente de duplicação gênica e, muito antes disso, devem ter divergido do gene da opsina azul em outro evento de duplicação. Ter visão dicromática ou tricromática depende de quantos genes de opsina distintos um indivíduo possui no genoma. Se, por exemplo, ele tem opcinas sensíveis para o azul e para o verde, mas não para o vermelho, ele será dicromata.